Ah, do lado de cá, DGS, aqui, Juninho do Império, expressão do morro, Valezuru, ah, na humildade. Tô de boa no mundão, sossegado no peão, ah, e agora eu vou mandar uma rajada de expressão, peça a Deus que proteja, desse mundo que é uma molecada. Que tá crescendo no morro, fique ligado, moleque, não vá pra grupo não. Procure estudar, ouça meu conselho de irmão, porque a vida bandida é embaçada. Além de não ter futuro, não te leva a nada. O fim dessa batalha é cadeia ou morte. Quem convive no crime, vive tentando a sorte. Tem que ter muita atitude pra não desandar, porque a polícia é sinistro, só quer nos humilhar. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. 3, 2, 1, aqui é confusão, mandando ideia, uma rajada de expressão. Respeita um bom malandro que sabe o que quer. Quem não quer nada tá tirando onda de mané. Eu já escolhi o que quero, eu já joguei o dado, e pro que der vier, eu estou preparado. Não curto pilantragem nem flagrante no bolso, ando no meu sossego, não sou cara guerreiro, guerreiro. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. A rotina que levamos não é pra qualquer um. No rádio vi a notícia, mais outro que levou boom. É triste ver só atrito em todas quebradas. Briga por causa de um cigarro não nos leva a nada. No lugar onde vivemos temos que nos dar as mãos, porque todos são manos, todos aqui são irmãos. Alto Maron, a quebrada que eu nasci e cresci. Posso mudar de país, mas nunca esqueço daqui. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Chegando, cantando, versando, rimando, aqui é o cara que não se abala. Mostrando minha cara na forte palavra, quando bem rimado é pior como uma bala. Não quero medalha, quero a taça, meu verso ataca, atuando na raça. Rap sem farsa, reúne a massa, quem é sangue bom, a ideia abraça. Chegando aqui, ideia forte pra você ouvir. Atitude na veia, quero inserir. Quem me guia aqui, Jeová em si. Alto Maron, só tem sangue bom, essa quebrada inspira meu som. Alto Maron, só tem sangue bom, essa quebrada inspira meu som. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Ratatata, rajada de expressão, som de periferia, passando informação. Aê, sangue bom, diretamente do Alto Maron, expressão do morro, IVGS, posse Valezuru, vitória da conquista, Bahia, ha, na humildade. GS.